Zero, call is Evolution Final, Area Portugal 019. Trip 5344, estabilizado no ILS, X-ray. 5344, agora 41 no 8, decimal 95. 18-95, Torre Salvador, Trip 5344, estabilizado no ILS. O Trip foi autorizado na 10, uma centena com 10. 083, reduce 200 knots, traffic 12 o'clock, 7 miles, passing now, flight level 045 to 3000 feet. Ok, reducing 190 knots, 0 passing down, 83. Marie, 190 knots. 190 knots, 0 passing down. Objeto 5837, autorizado 2000 pés, final ILS X-Ray, reporte quanto estabilizado. Vai seguir tráfego pago anteriormente, agora já interceptando o ILS. 2000, reportará estabilizado, 5837. ROP 083, descent 3000 feet, KN 81015. Establish Air Portugal 019. Portugal 019, contact now tower 118-95. 18-950, Air Portugal 019, bye-bye. Salvador, Air Portugal 019, establish LS approach, X-ray, runway 10. 019, you are number 2, altimeter 0015, stand by, runway vacated. Copy that, number 2, KNH 0015, Air Portugal 019. Your limit is localized because you stand 2,000 feet, KNH 0015. 0 facility, descend 2,000 feet, KNH 1015. ONU 076, sua identificação, chegada em Amare, desse mantém 040. Sim, chegada em Amare, assinou 040, ONU 076. O trip é o ONU 6, na minha escuta, Alfa Juliette, até o portão 1, Pátio 1. Alfa Juliette, portão 1, Pátio 1, 5344. Europa 083, resume navigation, fly ahead, do na position now. Resume all navigation, confirm, por direct to Pelo. Do na position, Delta Uniforme November Alpha. Do na position, no. Thank you. Runway 10, Air Portugal 019. 37, agora com a torre no 8, decimal 9. 395. Victor, boa noite, aviário 537, passando 2, estabilizado. Segundo, 1015 no ajuste, continue aguardando ficar livre. Aguardando 537. On the ground, that's 19, via Alpha and Juliet, gate 11. Via Alpha and Juliet, stand 11, airport call 019, boa noite. Web pouso autorizado, na 10128, 1015. Pouso na 10537. Localize, Europa 083. 083, complex final, contact tower 118.95. 118.95, Europa 083. Boa noite. Boa. Power, Europa 083, boa noite. 083, wild number 2, open the zone 015, continue and spend the fly, runway vacated. Continue approach, Europa 083. Objeto 5796, sendo identificação, autorizado a chegada à mar e desça para nível de voo 050, QNH 1095. Ficou na mar 050, meio 5796. Web, táxi via Alfa Kilo até o Pátio 3. Alfa Kilo, Pátio 3. Europa, clear to land, runway 10, 120 degrees, 10 knots, nothing from 015. Clear to land, Europa 083. 1076, desça para 2000 pés, que é Gama 015, autorizada final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Para 2000 pés, 1015, autorizado ILS X-Ray da 10, portará 1076. Alpha 03 on the ground at 24, we made my frequency, text by Alpha and Juliet, gate 10. Nossi by Alpha, Juliet, stand 10, Europa, Zero E3. Europa 083, may we proceed by a kilo? Petri, clear, by a kilo, cargo apron and main apron. We are by a kilo, Europa 083, proceed to the apron. Jet 5716, desça via até 3 mil pés, que é negar no 0 no 5. 1076, chame torre 118 decimal 95. 895, obrigado, mano. 5716, desça para 2000 pés, autorizada final do procedimento ELS X-ray, após estabilizado o localizador. 2000 autorizado, 5716. E 15, livre pouso na 10, 1076. 57 no meio estabilizado. Tá pegando a rampa aqui, o 57 no meio. Complete a final, chame torre 1 no 8, decimal 95. 1895, 57 no meio. Juliette, posição 541, não sei se quanto agora, 076. Torre Salvador, boa noite, objeto 57 no meio, tá na final, estabilizado, visual baixar checado. Web avistado, ajuste 1015, o vento é 140 com 10, temperatura autorizada. Autorizado por 57 no 571 no meio, aos 38, táxi Alfa Kilo até o Pátio 3. Alfa Kilo, Pátio 3, 57 no meio. Bruno 714, sendo identificação, autorizado chegada a mar e vista até 2000 pés, Kennegal no 015, é pós-estabilizado localizador.